Vivo fora da grei. Quase que eu sou ninguém, mas agora eu voltei. Abre os olhos, meu bem. Vivo fora da grei. Vivo fora da Fora da grei, eu vivo fora da grei.